aguardando o pouso da aeronave. Assim que, acredito que na terra de aproximação, eu autorizo sua prosseguindo na chegada. Whisky aqui, uniforme. Ok, ciente. Ok, ciente. Aguardando o Alfa Vitor Juliette. Cap Sierra 201 Red, copy. 201 clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 400 via Uniform Whisk 50 until BDEV after Upper November 857 after according to flight plan route. Departure for runway 17, after departure turn right, dial departure, I will say again, Delta, Alpha, Echo, Lima, departure, then Lima position, Lima, Echo, Delta, Alpha, position, and then direct to BDEV, Bravo, India, Delta, Echo, Vitor. Salvador departure frequency 119.35, and the squawk code is 5137, Golf Echo Sierra 201. Afirma o whisky aqui no fone. That's correct, 5137. Just confirm the departure will be dial, Delta, Alpha, Echo, Lima, then Lida, Lima Echo Delta Alpha, and after BDEV, Bravo India Delta Echo Vitor, and after takeoff for runway 17, turn your right, okay? Salvador 220, está na... no controle para seguir a emergência pista 3. Confirmando 5962, prosseguindo para pouso já? Ciente, o vento 140 graus com 10 nós, tem livre pouso, pista 10. Confere a 5962. Voitap, mantendo a Voitap com espera naquela posição, aguardando prosseguir na aproximação. Após o pouso da aeronave, será feita uma bichoria na pista. Aguarde para a liberação. Positivo, igual mais uma vez, tomando o tapa. E a minha intenção é 1.7. 7 após primeira curva à direita, 1.000 pés, corredor Axé. O controle 119.35, aciona 0171, Ilha November Alpha. Uma óbita, hein? Uma espera, hein? Em Mário. 140, que a gente confere em Mário. Afirmativo, tem livre pouso, pista no zero, vento 150 graus com 05 nós, fronteira 5962. Conseguimos checado o BIP? BIP checado. Tem livre pouso, pista no zero. Confirmando o setor sobrevoo, a toque remetido em Veracruz. Autorizado o voo local Salvador-Salvador com toque emitido em Veracruz. Decolagem da pista 17 após decolagem primeira curva à direita. Ingressa corredor Axé, 1.000 pés. O controle 119.35, aciona 0151, Alfa Vita Juliette. Torre agora 118.6 para acionamento táxi, Alfa Vitor Juliette, bom voo. Delta apresenta em condição de efetuar, completar a chegada com aproximação direta? Positivo. Está reautorizado então 2000 pés na chegada, está livre o procedimento ILSX Way, posteriormente com a torre se eu modifico o plano de voo e pouso no 17, ok? Projetando Zulu. Aciona o transponder 0275, o Eco Zulu 90. Botão contra incêndio é seguir a aeronave até o estacionamento, ok? Prossiga. O PAB? 04, a bordo para acionamento táxi da colagem agora, a torre 118 decimal 6, tem um bom voo, Eco Zulu 90. Gente, aguarde, Azul. Fala com o seu 391. 3191. Sucesso, pode iniciar agora, tá? Só um minuto. 5738, sucesso, para minha posição mais. Gente, é o número 4 para o posto X572, eu te aguardo. Eco Zulu Novembro, ele para reposto de táxi. E gente, só para informação, tem um tráfego que acabou de pousar em emergência na Pona Zé, estamos aguardando só a vistoria da pista para autorizar as aproximações. O Azul 4207 autorizado o pushback no 01, chama táxi. Autorizado, push no 1, chama táxi, 4247. 260 ali, mantém cabeceira no 0. Último meu, voo local, Salvador, Salvador, confirme o setor sobrevoo. Gente, tá pronto, quase? Autorizado voo local, Salvador, Salvador, com sobrevoo do subúrbio, decolagem da pista 17, após decolagem, primeira curva à direita, 500 pés, linha do litoral sul, o controle 119 decimal 35, aciona 0115, Mike Gillette, Romeu. Acionamento táxi da colagem com a torre agora em 118 decimal 6, 1014 no ajuste. Mike Gillette Romeu, bom voo. Desça para o 050, prosseguindo na chegada. Para o 050, desconsiderando a espera em Mario. Controle, é possível a 4060 voar, fazer desvio à esquerda da formação e após o ITAP? Qual seria a proa? Esse cliente está livre de desvio, tome na proa de TAP ou posteriormente em zona, descendo para 3 mil também. Para 3 mil, segundo 31 no Golden 777. 320 autorizado, decola da 10, primeira curva direita, Dael, Bless, Dael Lisa, após por seguro. O controle 1935, transponder 5131, 1777. Correto, 5131, chama pronto para pushback no momento, 1777. Camará. Trip 5220, acione a identificação, desça para o nível de voo 060, chegada a mão. Cliente. 10935 ao controle, bom voo. Obrigado, bom dia. E complete a aproximação e chame torre em 1862. Send by to taxi. Bom. 260, contato radar na decolagem, suba ao nível 390, sai da PUCA. 39 na PUCA, autoriza, Aracaju, senhor. Após 2000, autoriza o Jamo. 260. Ok, Jamo então, obrigado. que a intenção é cancelar e modificar o plano e prosseguir visual para 17 com a base pela direita? Gente, vai aguardar para gerar base. Reporte quando para o cancelamento, Whisky Yankee Tango. Corrigindo, Whisky Yankee Uniform. Continua número 1. Afirmativo, independente da pista, será o primeiro. Modifica então aos 09, curva agora à esquerda, reporte para gerar base, base pela direita da 17. Whisky Yankee Uniform. Informe, temos um tráfego que vai decolar da 17. Viu a informação? Zulu 90 é pronto? Zulu 90 tem livre decolagem, pista 17, o vento 160 graus com 09 nós. Autorizado direita, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 014, azul 4207. O gol no 270 na escuta? Pra chegar. Tem um Embraer da Azul e um Airbus da TAM agora retaguarda, após os mesmos liberarem o setor, autorizado a iniciar no 3 e chama TAP. Gente, obrigado. WEG 5722 autorizado no 09, chama pronto para o teste. Autorizado no 09, pronto para o teste. 5722. Passo 060, desça para 2000 pés, autorizado LS, é ponto estabilizado. 2000, reportar estabilizado, azul 40, 60. Quem é que me informa, baixar travado? Positivo, vai engraçar na final agora, baixar checado, isso tem que falar. Afirmativo, visual com o Citation Excel, livre pouso, pista 17, o vento sul com 0,4 graus. Pronto, 04207. Boa tarde, aguarda. É com o Zulu Novembro, decolado de Salvador, Zulu 1-119-35, ao controle, bom voo. Gente, Novembro Alfa, mantém o ponto de esperança. Max Juliette Romeu confirmando a informação. Condições decolada presente com Proa Norte. Da presente com Proa Norte, então tá livre, 140 com 09, Max Juliette Romeu. Mike Chilete, o meu fora do solo, ao Zuno 2, frequência livre e coagina. Chama o controle, 1935, bom voo. 1935, grato, senhor. Afirmativo, é com o Zulu Novembro. Como informaram anteriormente, 1935, bom voo, até a volta. Grato, senhor, 1935, galera. Whisky Yankee Tango, corrigindo, Whisky Yankee Uniforme, no solo Zuno 3, até o pátio 5, é o pátio? Ele deve estar na escuta da torre aqui, eu vou pedir pro operador da torre, por favor. 17. Presente. Presente, Max Fechamão. VM no escudo do controle. U4207, a linha mantém, Cosinho, autorizado a alinhar e decolar pistão zero. Após a decolagem, vai manter pro até 3 mil pés e chamar o controle. Decola, mantém pro até 3 mil pés, passou aí. 080, saída coral. 080 na coral, na leve. Tan 3216, desça para 2 mil pés, o ajuste 10 no par. Para 2 mil com 1014. Tá, 3804, a identificação chegada a Mari, desça para o nível 050. 0540, via Mari, 050. Tá, 3209, qual é o número de carro? Azul 4060, tem a pista vista agora. Azul 4060, completa aproximação, torre no 8, pessoal 6. 1 no 8, pessoal 6, com a torre, azul 4060. Tá, 3209, qual é o número de carro? Com 220. CIP 5220 reduz a velocidade para 2009. 2009. Tá, 3209, desça para 2 mil pés, autorizado DLS, reporte estabilizado. Tem, para 2 mil, autorizado DLS. Tá, 3209. Lima Quilos do Lu, serviço radar terminado, chama Aracaju na frequência 120.3. Confirma, PP Papá Máquina, chovendo na rotatória, autorizado para o Aspari. Marque 4060. Aguardo autorização, 104, azul 4060. Frequência 125.45, alterna 126.85. Bora 25.5, 2685, boa, 260, obrigado, não perdeu. Trip 5220, desça para 4 mil pés, ajuste 104. 4.014. Tango Zulu, chama Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. Zulu 4060, livre pouso, pistão 0, vento 190 graus com 079, cheque o trem. A sua identificação, chegada a mar, desse plano de voo 060. Gol 1260, chamei esse frequência 125.45, alterna 126.85. Ali, Salvador, eu sou 4207. O 4207, contato radar, no jogo 360, saída da Elma. Gente, pode prosseguir na da Elma, pediram pra manter por até 4 mil. 0 direita, ponto de espera 186, 1014, em boa viagem. Obrigado por ter tempo. Salvador, na escuta do Azul 4207. Azul 4207, prossiga. Pode curvar a direita na subida da EL, foi instruído a manter proa. Azul 4207, autorizado. Direita, 4207. O 4207 solicita quando possível a proa de leda. Azul 4207 mantém. E o 728 segue o gol, ponto de espera 186, 1014, uma boa viagem. Muito obrigado, 728 segue o gol. 10. Quando pronto, tem livre decolagem, pistão no 7, o vento no 60 graus com 08 nós. Índia, November Alpha. 91 na linha, mantém cabeceira 10. Tan 3804, autorizado e tá. Pode descer, viu, glide, o trip 5220. Trip 5220, desça para 2 mil pés, ó, ajuste 10 no 2, autorizado, ele é reporte estabilizado. 2 mil é ponto estabilizado. Azul 4060, no Solos 18, direito 121, 19. 219, Azul 4060. O ILS que está 10. Azul 4060, 4060, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 4060. O Mike Fox Torres Sierra, tá pronto para a cópia? 2285. Eco do Movember, a curva é direita pro 285. Dan 3296, torre, ano 8 decimal 6. 86. Marcos Faustor CR, bom voo, ajuste 1014. Me manter 4 mil pés. Max Foxtrot Sierra, posicionamento. Report táxi. Índia November Alpha decolado de Salvador 19, ingresso no Axé, controle 109.35, bom voo, bom treinamento, até a volta. Índia November Alpha, controle 109.35, grato. Torre Salvador, o TAM 3296, próximo ao externo, baixado e checado, avistando. TAM 3296, continua aproximação. Tem livre pulso, pista no zero, o vento 180 graus com 09 nós, o altímetro no zero, 14, TAM 3206. Entre livre pouso para o TAM 3206. TAM 3191, 920, decola, 10935 ao controle, bom voo. 935, da volta. Ativo, mantém a cabeceira 17, Alfa Victor Juliette. 31911, contratar dados, onde eu vou 380, saída da área. 380, parada real, pode fazer a tudo dela, cara? Tanto 319, mantenha, saída. Manter a saída. Ingresso agora à sua esquerda, a posição é a 1. Só vai aguardar o objeto chegar um pouco à frente aí da baixa. Ok, para a esquerda, posição 1, aqui 4060. 1270, após o tráfego na final, e mantém a pista 10. Campo DIP 5220. DIP 5220, complexo de aproximação, torre no 8 decimal 6. 18 6. DIP 5220. DIP 5220, continua a aproximação, aguardando a pista livre, é o número 2 para pouso. Após o posto, a aeronave já autorizada para alinhar e decolar, assim que autorizado. Firma, número 2, 220. 4, após ITAP, desça para 2 mil pés, o ajuste 1014. Livre LS, após estabilizar. Após ITAP, 2 mil pés, o ajuste 1014. Juliette, atenta à esteira de turbulência, tem nível de decolagem da 1.7. Venta de 1.70 graus com 7 nós. Mike Fox Trot Serra, autorizado até o ponto de espera da 1.7. Boa, 1.754. 1.754, você. Mike, pode voar, fazer uma prova para o Mike. Primeiro, está com uma noite, voar. 1.754, autorizado, após formações 8A. Desça para o jogo 050. Autorizado, 1.7. Fala Salvador, bom dia, TAM 3216, ele viu? 3216, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. TAM 3216, ponte 0 da 1.0, fazer colégio. O Wesma tem o ponto de espera e aguarde. Aguardando, 1.207, chama Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 136, decimal 25. Recife 136, Recife 4, 2, 0, 7. Boa. Oi, muito boa tarde, eu passo a vez 2230, sendo a formação ótima, deixando por 110. Passagem 2230, solidificação, chegada Aman, desça para o nível de voo 060. Identificou, chegada Aman, 060, passagem 2230, deu alguma velocidade recomendada? Reduza para 2509. Reduzindo para 2509, passagem 2230. Boa tarde, 1270 decolou. Juliette 32, eu não mantenha antes da Juliette 32, eu não mantém. Sou contato a DAS, hoje 360, sai da ARPA. Afirmativo, subindo 360, ARPA. Ecos do Novembro, mais 3 milhas. Petróleo Salvador, boa tarde. Eu acabei de Capatão, eu acabei de Juliette, decolado, tá no sol. Alvo feito Juliette, mantém posições visuais no corredor ACEL, no meu pé, você posta na parada barra. Eu posso parar para ver a parada barra, eu acabei de Juliette. Ecos do Novembro, curva direita pro 030. Direita na 030, Novembro. Passando, mantendo 1.500 pés, se reposta para ali. Ecos do Novembro, para interceptar o localizador, curva direita na proa 065. 1754, desça para 2.000 pés, livre LS, após estabilizado. Salvador 391. Gol 1754, desça para 2.000 pés, livre LS, após estabilizado. Para 2.000, confirmando o ajuste. Ajuste é 1014. Dia 14, 1754. Santa 3191 prosseguindo. Pode voar, Brise, da presente? Santa 3191 prosseguindo, solicita ao centro, frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 251. Santa 3204 estabilizado? Eu ativo, na final estabilizou, vai ser pra você. Torre 18 decimal 6. 86, bora. 6 pode ingressar agora à sua esquerda, portão 9. Esquerda, portão 9. 3.000 pés, o ajuste é 1.094. Eu 6721, na solidificação, chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Pare 2230, desça para 4.000 pés, o ajuste 1.0 no 5, 1.0 no 4. 5.000 pés, 1.0 no 4, passarei 2230. Passarei 2230, 4.000 pés. 4.000 pés, ajustado 14, passarei 2230. Gol 1777 para o táxi, alterna com 20, com 2 horas e 45. 194 a bola. 7, livre táxi. Em frente, direita, ponto de espera.